Salvador, bom dia, até 597 Galeão, informação Foxtrot. 597, bom dia, está autorizado para o Galeão 340 Nível, decola da 10, na saída da El Lida Bridge, onde intercepta Zulu no 0, SMAP, Lúvito, Barbacena. 5501 no transponder, 120 do sinal 8 controle. Você confirma a saída e o transponder, por favor? Da El Lida Bridge, a saída e o transponder 5501. Autorizado Galeão, nível 340, via Pesulu, 10, 10 MAP, saída da El Lida Bridge, decolando a 10, com primeira curva direita, transponder 5501 e controle no 20, decimal 8, 757, 107. Para o push, funcionamento. 5707, pronto para push? Pronto para push. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama para táxi. Push funcional, 5898, no portão 2. 5898 é o número 2 no setor. 6749, no portão 5, solicita pushback e acionamento. Autorizado, chama táxi, 6749. Vai chamar para o táxi, 6749. O WhatsApp 5717, pede a vez aí pro colega então, por favor, que não tá pronto totalmente pronto. Obrigada, 5717. O 5898 autorizado, puxa, chama táxi. Chama táxi, 5898, valeu, colega. Gente, é o número 2 do setor, vou manter e aguardar. Adão. Para o táxi 5898, 84, PLB, autonomia 310, até na Galeão. PLB, alterna Galeão, confirma a autonomia, por gentileza. 3 e 10. Autonomia 3 e 10, 5898. Sente. Seguir via Índia Alfa, me chama pronto no posto de espera, 5898. Índia Alfa, chama pronto, 5898. A 7 4 9 140 bordo, autonomia de 4 horas, alterna Ribeirão Preto, pronto para o táxi. Em frente, Índia Alfa, me chama pronto no ponto de espera, web 6749. Em frente, Índia Alfa, vai chamar no ponto de espera, web 6749. Ponto de espera pronto, web 5898. 5898, Alinda, cola 10. Zeta de 160 graus com 59. Alinda, cola 5898. O 5717, coordena com a equipe de solo após a passagem do tráfego da companhia ali, mantém o lugar. Autorizado, puxe, desculpa. Gente, autorizado. Ponto de espera. Ali mantém 1-0, 6749. Ali mantém 1-0, Webjet 6749. O 5898 decolou 06120, decimal 8, controle. Bom dia. controle, bom dia. Web 5898700, daí eu ledo. Bom dia, 5898, contato radar, suba 340. Ok, 5898, autoriza. Leda, tá presente? Autorizado. 98. Indial, com a chamada pronta, Ponte Melo, Jet 5717. AB 6749, tem livre decolagem da 10, o Delta Dino 70 graus com 5 nós. Livre decolagem, web 6749. É 5797, pronto. Colagem do tráfego da companhia, ali mantém o no zero. Companhia ali, mantém o no zero, objeto 5797. O 98, vou manter a PRO aqui 220 para evitar a formação, ok? Entendi. Vai reprovando agora, tá tudo. Sete quatro nove decolou 08120 decimal 8 controle. Controle Salvador, bom dia, WebJet 6749. 6749, contato radar, suba 340. Sobe ao 340, 6749. Controle 98, por 5936, como final, para o 5898. Qual nível? 360. Confirma o nível, 5898. Nível 360 para o Web 5898. Autorizado 360, voo e bridge. De 360, obrigado, 5898. 797 alinhado, 1-0, pronto. 7-7, livre decolagem da 10, 1-5-0 graus com 4-9. Livre decolagem da 0, objeto 797. O 5898 vai cruzar o 210. 120, do sinal 8 ao controle. 128, objeto 7, 1, 7. Controle objeto 5717, transfere. 5717, contato radar, cruza 13400, suba 340, saída da EL. Subindo ao 340, saída da EL, pode voar. Bridge, está presente? Negativo. É, o Webjet 5717 não compreendeu, senhor. Pode voar, bridge, está presente. Perfil da saída. Perfil da saída. Web 6749, chame Recife, frequência 1251. Recife 1251, Webjet 6749. Golden Salvador, Gol 1995. Gol 1995, acione identificação, desça para 2000 pés, chegada a Bonf, ajuste 1097. 2000 na Bonf, Gol 1995, 1097. Controle Salvador, bom dia, Gol 904, passa 230 para 180, informação do controle. Gol 804, desça para 2000 pés, chegada a Bonf, ajuste no 097. 257 na Bonf, comissão 7, 1804. Objeto 5717, chame Recife, frequência 1251. 1251, objeto 5717.